Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, mano. É isso aí, abaixa a música, abaixa essa música aí. Maria, abaixando essa música aí, mano. Tu é doido. Putaria, viu, mas a galera aqui já tava doida, né, mano? Os comentários já. Todo cara, mundo esperando. Achando que a gente ia atrasar, né, mano? Achando. Manel tá na live hoje, perguntaram aqui, ó. Tá não, mas porque o Manel ali, bicho, tá, né, numa missão lá no bar dele, né? Próximo ao bar dele aí, né? E tá... bicho tá ajudando o seu Roberto, né? Teve uma confusão grande lá no bar, ele se meteu no meio, mano. E até a polícia liberar o local, ele não pode sair de lá agora, não. Só pode ser que ele chegue a qualquer tempo, né? Exatamente. Inclusive, mano, se tiver algum ouvinte aí que trabalha na PM de Fortaleza, né, manda um zap aí pra mim. O grupo da PM Fortaleza, né? É, se tiver algum delegado aí ouvindo a gente. Olha aí, ó, e a gente tem um, na verdade, um recadinho, né? De muito longe. Um recadinho de alguém que é de muito longe, que é ouvinte do Azilla, né? Assiste o programa também. E ele, né, tá mandando um recado aqui pra vocês, olha só. Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Eric Cartman. Quero mandar um recado pra esses haters aí de podcast, os bando de puto! Vai todo se fuder, porra! Vaginal! Aí dentro, bicho. O cara tem que respeitar os ouvintes. É, se o cara, se o Cartman falou que o Azilla é bom, é porque é mesmo. Exatamente. Mas, macho, é porque a gente teve um comentário, né, ali. Recente, né? Um recente comentário do nosso amigo Chrome OS Brasil, que ele tava falando que. Ah, vocês não fazem mais aqueles podcasts especiais, né, com temas pontuais, né, e tudo mais. E é tipo aqueles do podcast sobre magia, né, que a gente fez, aquele de como é que a gente fez? Dos sonhos, né, que a gente fez também, né, do Super Nintendo. Ou seja, mano, a gente não tá fazendo mais casts com teor de demônios, né? Podcasts demoníacos. Ou caches de apoio à magia negra, né? Exatamente. É porque a gente teve, né, uma pequena, né, reformulação. O cara se converteu a Jesus. Exatamente. Esse negócio de demônio aí, né, não dá certo não, né? Tem que ser o Jesusão ali. É doida. E aí, mas... A gente teve uma pequena reformulação nos programas, né? A gente decidiu fazer mais temas do cotidiano, né? E tudo mais, né? E tal. E a gente resolveu dar uma colocada meio que de lado, né? Nesses temas considerados meio nerds, né? Assim, vamos dizer assim, né? E tal. Outra coisa também, mas a gente fazia muito cast antigamente, né? Lá no Azilla Cast. A gente fazia... Ainda é o Azilla Cast, né? Aqui... Não mudou nada, né? Ali, e assim, a gente fazia muito sobre filmes, né? Sobre... A gente não fez sobre série, mas a gente fazia muito sobre videogame, anime, né? Também. E esses temas, eles davam a audiência deles, né? Só que, por exemplo, anime. Anime nunca deu uma audiência tão grande, né? Pra gente. E a gente resolveu, cara, a gente tem que fazer, né? O negócio andar, né? A gente fez o... Esse esquema de formato de live, né? Porque é muito mais fácil pra gente fazer a live, né? E tudo mais. Que ela já sai pronta pra gente publicar no site, né? O MP3 já sai pronta ali pra... Em formato de podcast. A gente faz essa... A gente coloca essas musiquinhas de fundo, né? E tudo mais pra dar uma... Né? Pra dar uma animada no programa, né? Mas a gente tentou, né? Deixar um pouquinho de lado e tentar voltar um pouquinho às raízes, né, do que era o Azilla Cast antes, né? que era só um papo louco, né, e tal. Mas eu acho cultura, que o cara... É um papo de cultura. É, mas eu acho que o cara, ele até tem... Eu pensando depois, né, a gente conversando e tal, eu acho até que o cara tem um pouquinho de razão, assim, né, porque a gente consegue, mano, a gente consegue fazer esses temas mais, né, de putaria, né, de... De temas mais engraçados, putaria, né, não. Assim. O programa é Family programa Friend. Cultural. É. A gente, eu acho que a gente consegue, mano. Como a gente já fez várias vezes, né? A gente consegue pegar um tema mais... vamos dizer assim, um tema mais específico, né? Por exemplo, sei lá, vamos falar sobre Final Fantasy, né? E a gente consegue pegar o tema de Final Fantasy e unir a uma coisa de, mais de humor, né? Assim, do nosso jeito, né? Com experiências da gente, né? E tudo mais, né? Acho que a gente consegue, mas a gente, né? Acho que a gente... Dá pra gente tentar fazer um mix disso daí tudo, né? A resposta que a gente dá pra ele. Inclusive, teve uma discussão zona violenta no grupo, né? Do WhatsApp. Justamente por causa disso daí. De temas. Ah, é o tema que eu gosto de ouvir num cast ou em outro, né? E tudo mais. Foi a tarde todinha, mas isso daí, né? Mas eu acho que a gente pode fazer, né, uma enquete aqui no... Vamos fazer uma enquete aqui no Instagram, né? Sobre a temática que a galera gostaria de ver num futuros temas, né? De Azila Casts, né? Porque assim, o que eu acho que é interessante, bom, pro pessoal que tá chegando, pro pessoal que já acompanha, a gente fazer realmente uma enquete, porque o pessoal diz, mas se todo mundo achar que tá massa do mesmo jeito, o cara faz. Mas se de repente, sei lá, muito do pessoal que acompanha é ouvinte antigo do programa, né? E sei lá, o cara ouve porque, não, mas eu gosto de temas de sci-fi. Eu comecei a assistir porque eu era o único cara na minha cidade que gostava de dinossauros e conhecia o PC de nome. É mesmo, né? Então vocês vão lá no Instagram do Azila, dá lá uma olhada na enquete, dá uma votada lá pra gente... Estamos publicando entender agora. Entender mais ou menos o que é que vocês gostam do programa. Exatamente, já tá lá, no @azileitor lá no Instagram. Já tá lá a postagem zona pro cara votar aí. Cerveja zona. Cerveja zona putaria. Pronto, o cara falou aqui, ó. O Mário Xavier, 1988. Eu gosto do podcast da Baba Vanga. Olha aí. Podcast da Baba Vanga ali foi um dos ali de sci-fi, né, que foi massa, né, mano? Programas são massa, né? O cara, inclusive, acertou várias previsões naquele programa, até a Covid-19, naquela época a gente já tinha acertado, né? Exatamente. E tem vários temas, mano, aqui da nossa lista, né, a gente já vai passar pro assunto da live, vai porque agora que o programa é sério, mano. O cara não vai mais ficar divagando na doida, não, mano. Porque tem vários programas, mano, que a gente colocou no arquivado. Só um adendo aqui, mano. O Mário Xavier não é que ele gosta de asilas de sci-fi. É soltar papo. Ele quer que toda semana seja um programa sobre previsões do futuro e personalidades russas, mano. Inclusive a gente tá preparando aí o cashzão do Vladimir Putin, né? Toda a história revelada. Aguardem aí. A gente tem vários assuntos aqui, mano. Tipo a rádio VB76, que eu tenho certeza aí que vocês não sabem o que é. Pois mas é um mano. Temazão sinistrozão, acho que é massa o cara fazer, mano. Tem um tema aqui, mano, que eu queria fazer muito ali. Aí na reformulação o Neto disse, não, mano, tem que tirar esse daí. Que era, mano, falar sobre o meu querido aí Dark Souls e os jogos difíceis aí. Aí foi limado, mano, ali o programa. Cara, cortaram ali... o Dark Souls. Mas se a galera quiser ali, eu faço um castzão de Dark Souls aí também, aí pra galera aí. Inclusive, mano, muitas reclamações ali no grupo, mano. É. Se o pessoal votar por volta de temas de cunho nerd, mano, O cara pode trazer o Samuel de volta ali. Vixi! Olha aí! O Samuel também tinha sido limado ali, mas várias pessoas estão pedindo a volta dele. Oi, várias pessoas aqui no chat pedindo aqui um novo cast de assombração aqui. Esses bichos são doidos, né? O cara invocando ali os espíritos no meio da live ali, mano. Tu é doido. É. Aí, mas vamos lá. Pra começar ali o programa, né? Os caras já estão de putaria aqui no chat aqui. É, o chat aqui fala... já desviou o assunto da live, mano. Os caras falando aqui, bicho. Conduzir, mas o pessoal muda logo os temas, mano. Os caras falando aqui, ó. Ei, mano, tragam o Eric Cartman ali pro programa, mano. Tem que ter ali a entrevista com o Cartmanzão, né? É, mano, tem que ser uma coisa de cada vez, mano. Primeiro o cara conseguiu que ele assumisse que gosta do Azila, né? Agora o próximo passo é esse bicho dar uma gravada ali. Você putaria. Cash com Samuel que tem que ter pra falar sobre a Friendzone. Aí, mas putaria que os caras querem, mano. Aí é foda. Vocês têm que respeitar o Samuel, mano. O Samuel aí é um cara gente boa, mano. Vocês tudo frescando aí com o cara. Inclusive, mano, o Júlio tava até falando no grupo. Ei, mano, toda semana vocês falam do Samuel. Kleben Ribeiro, não volta Samuel. Lauro Filho, Samuel, figura importante na história do asilo. Mário Xavier, Samuel é bom porque tem a voz de choro. Dá pra falar de tema nerd e drama ao mesmo tempo. O cara é um artista completo, mano. Ele faz os caras rirem e chorarem ao mesmo tempo, mano. Hashtag volta Samuel. Faz um cast sobre motos com o Samuel aí, temas não bons. As melhores motos do cinema. Olha aí, seria um tema massa, mano. Acho que dá pra fazer os dois tipos, o Pedro Dragon Blade falando aqui. Ó. Dá pra fazer os dois tipos. Quem ouve vocês, ouve porque gosta de vocês falando de qualquer tema, independente do tema nerd ou não. Olha aí, rapaz. Cara atingindo os níveis, né, que a galera ali escuta qualquer coisa. Cara, finalmente conseguiu ativar o plugin de boot chat, né? Mário Xavier falando, grava a live com o Jota e o Samuel numa mobilete. Eles dois, né? Inclusive o Adonis falou assim, ó, ei, mas quando começar a live, Rafa, a imitação aí do Jota com o Samuel na moto. Só que o Manel não tá aqui, né, mano? O Manel é que imita o cara, né? O cara poderia fazer aqui. O cara poderia fazer. Aí, tentar imitar, né? Eu não sei imitar bem igual o Manel, né? Mas é assim, né? Não tem espaço não aqui, mano. Aí dentro... Nem tem espaço, velho. Achei que pro cara fazer a moto do Samuel. Não ficou bom, não, mano. Ficou bom, não. Ficou melhor o Manel aí. É, mano, deu até vontade de ir na delegacia do Manel mesmo. Ficou bom, não, mano. Os caras falando aí dentro, achei dentro. Putaria, viu, mano. Hashtag Jota na moto, Jota na garupa. Tá aí. A galera tá refrescando já, mano. Inclusive, vamos falar aqui sobre a, né? Que diabo é isso aí? Falar de coisa boa, né, agora? É, coisa boa. Que diabo é isso que os preços das coisas tá aumentando só uma porra, macho aí. Tudo tá aumentando. O cara falando de coisa boa, né, e tal, mano. Acho, eu sei que na época da inflação, mano, meu pai disse ali que era essa putaria, né? A inflação tava tão alta de um jeito que um negócio, tipo um arroz, estava custando R$3 ali no começo da manhã. Aí quando era na noite que o cara ia comprar, aí tava R$50, né? O preço do pacote ali do arroz, mano. E aí a galera ficava doida, né? É por isso que até hoje em dia, mano, A galera que era dessa época aí da inflação, né? Tem o costume de fazer compras do mês, né, mano? O cara comprava uma porrada de coisa pra ir estocando no mês, né? Porque se o cara não aproveitasse a hora que os produtos estavam baixos, aí o cara se lascava todinho, mano. O cara se arrombava todinho. Isso é uma curiosidade, porque, como tu disse, virou um costume do brasileiro, né? O cara olha a turma no Japão, comprar as coisas só de um dia, né? Nos Estados Unidos, o cara faz umas comprinhas todo dia que sai. Agora, aqui no Brasil, mano, na época da inflação zona ali valendo, mano, no auge do cruzadozão, mano, tinha como o cara fazer, não. Mas, às vezes, o cara pegava uma bolacha ali no fundo do Frangolândia, mas quando o cara chegava no caixa, a bicha tinha aumentado de preço ali. Aí o cara ficava puto e tinha que voltar. É, acho que ficava aquele cara... Foi aquela época que... Aquele cara da precificação, né? O cara que ficava com a maquininha ali botando os preços. É. Esse bicho trabalhava 24 horas. O bicho ficava com a maquininha assim, aí. Caramba, pra onde? Era porque era tipo uma pistolazinha, né? Que ele puxava e ficava assim, né? E tal. Aí botava a etiquetazinha do preço, né? Aí ele ficava rodando aquela máquina, né? O cara pegava o quilo do arroz e saia correndo, né? Pra esse bicho não passar a etiqueta ali. É, mano. Eu fico imaginando, mas porque naquela época ali, mano, não tinha esses sistemas aí dos supermercados, né? Aquele, como é? CISPV, né? Alguma coisa assim, né? Não tinha esses sistemas aí, não, mano. Como é que o cara fazia a precificação, mano? Era só ali no adesivo mesmo, né, mano? Não tinha isso, não. É, doido, não tinha computador, não tinha nada, mano. Era só na palavra mesmo e vamos embora. Vamos embora, ali, né? Era tudo de cabeça, né? O dono da padaria. É, pior que era assim, mesmo. Rapaz, esse pão aí tá muito barato, vamos aumentar aqui que a turma paga ali. O próprio Valdeci, mano, que era um dono aqui do comércio daqui. Esse bicho aí sabia os preços tudo de cabeça. Ei, Valdeci, qual é que é o preço da pilha Rayovac aí? Aí, R$2,50, rapaz. Aí, pai, mas como é que pode, mano? Seu Valdeci aí, 95 anos de idade, mano. O bicho sabe do preço de tudo, mano. Aí do comércio aí. É, mas isso aí é outra coisa que eu me impressiono, mano. É com os caixas de supermercado, né, mano? Que quando o produto não passa, mano, esses bichos sabem o código decorado, né, mano? Digita lá na maquininha as verduras e tal. É mesmo. A galera tá falando aqui, ó. William Santos, aqui na bodega em São Paulo, o arroz tá R$32 sem a faca, viu? Sem a faca, tá aí. É doido, bicho. Tiago Bodão, a época da inflação era foda. O cara ia com dinheiro contado e voltava sem o produto que tinha aumentado. Ixi, Maria, é verdade. É, mano. Isso aí é tenso, mas se o cara for ver a gente ainda tá bem, porque no tempo da inflação é isso aí. Você saía com R$6 pra comprar o arroz lá no mercantil, chegava lá, o bicho tava 7 ali, é o cara. O Mário Xavier falou aqui, ó. Foi daí que surgiu o termo fazer a feira. Olha aí. É isso daí mesmo, né, velho? O Thiago Baldão falou aqui, é o CISPDV, o nome do programa dos supermercados aí. Olha aqui aí. Aqui é a informação, né? Lógico, é, né? Foi de primeira qualidade. Eagle Dreamer, xerife dos preços, ou entre aspas. O cara só assim, né? É, mano, esse bicho ali era massa. Infelizmente, mano, foi uma das profissões massas que morreu, né? Com o advento aí da economia, mano. É, com o advento aí do... Com o surgimento, na verdade, né? Na verdade, com a expansão, né? Dos QR Codes, né? Os códigos de barras, né? Os produtos já vêm com isso aí embutido, mano, já, mano. Aí o cara ali do o xerifão ali dos preços, mano, o bicho nem trabalha mais, mano. Agora foi morto aí por causa da tecnologia. É triste quando um herói local morre em virtude da tecnologia, viu, mano? Deviam quebrar verdade, as pernas, mano, da tecnologia ali, mano. Puxa, fudendo o nego. Gabriel Souza, chamem o Russomano. O Russomano ali é putaria, velho. A galera ali, quando vê o Russomano. Quando a galera vê o Russomano entrando no supermercado, é, mas já vem isso aí, velho. Deixa esse bicho entrar aí, não. Ei, mano, agora deve putaria, ser um inferno, mano, ser o Celso Russomano, mano. Porque, tipo, esse bicho vai fazer mercantil, né? O Russomano lá tá no mercado e tal, uma negada deve encher o saco. Mas... Oi, Russomano, o preço do miojo, mano. Ai, fecha essa porra. Aí, aqui. Aí, já vem isso aqui. Os caras, e ele falando, mano, numa entrevista lá no Danilo Gentili, mano, que ele deu, mano. Ele disse que a galera é desse jeito aí mesmo. Os caras chegam assim e vê ele num, sei lá, no aeroporto aqui. Ei, Celção, vem aqui, mano. Aí, aí, o preço dessa coxinha aqui. Os caras. Ah, bom, mais loucura de tudo, mano, que o Celso Russomano, teoricamente, esse bicho era pra ser só um advogado normal, né? Mas esse bicho foi promovido pelo povo como defensor do direito de pagar menos, né? Tudo que a negada chamei caro. Chama lá ele, mas, ah, mas como é que pode, mano? Estão me roubando. Aí chega lá o Celso Russomano e manda fechar tudo. O Melquisedec falando aqui, ó. O pessoal aumentava os preços já contando os preços que iam subir. Era um ciclo vicioso. O cara, antes do preço subir, o cara já tinha aumentado ele, né? Caralho, mas era foda, viu, mano? Isso aí, mano. Gabriel Souza, cara ali sem comer o baião de dois das trevas por conta dessa porra. E arroz caro, triste demais. O cara fazendo um arrozinho, né? O baiãozinho ali. Tem que falar substituir em baião agora, de né, dois, a explicação técnica, mano. Porque assim, mano, tudo tá muito caro, né? Mas a gente vai falar aqui especificamente de três bens de consumo básicos, né? Que é o arroz, a carne e o PS5, mano. Que sem esses três aí, o cara não tem condição, né? Exatamente, eu vi a galera falando aí que o arroz estava quase R$50, né, mano? R$50 o preço do arroz, R$40, né, de tabela, mas, e tudo mais. Eu quero te perguntar duas coisas, ó. Tu lembra, mano, no começo da pandemia, eu não sou político nem nada não, mano, o Manel aí que é petista e tal, bicho fez campanha pro Bolsonaro. Manel é o único cara que eu conheço que é petista e fez campanha pro Bolsonaro. Mas tu lembra no começo aí, mano, que até a turma aqui do... Porque aqui no Ceará a quarentena foi rigorosa, né, e tal. Uhum. Pessoal ali seguindo a risca. Aí a turma perguntava, macho, e a economia? Porra de economia, mano, deixa a economia pra lá, mano, vamos ficar dentro de casa. Economia, moldou. Os caras perguntam assim, não, mano, governador, mano, mas e a economia? Esse bicho, porra de economia, mano, negócio de dinheiro, mano. Deixa essas porra pra lá. Aí o que tá acontecendo agora, mano, é um pouco do reflexo disso aí, mano. O dólarzão quase R$6, né? E o legal é isso aí, mano, que a turma vê assim, não, dólar R$6, que se foda, né? Eu como arroz com feijão. Só que aí vem um outro questionamento que eu queria te fazer, João. Vamos dizer que tu tem uma plantação de arroz, certo? Sim. Tu fez uma plantação de arroz aí no teu quintal e tal. O cara com aqueles chapéuzinhos do Raiden, né? Andando ali na plantação. Aí tu produz duas sacas de cimento por dia, certo aí? Xi, o cara faz arroz e planta saca de cimento? Não, uma saca de arroz. Produz duas sacas de arroz por dia, certo? Aí vamos dizer, o Valdeci, mano, te paga R$1 por saco de arroz, certo? Sim. E o teu amigo lá, gringo, mano, te paga R$200 a saca de arroz, mano. Como é que tu vai fazer, mano? Vai vender pra quem? Quem? Pro Valdeci ou pra quem? Ó, o Valdeci cobra R$1, ele te paga R$1 pela saca de arroz. O teu amigo americano te paga R$200 a saca de arroz. Vai vender pra quem? É, lógico que é pro americano, né? O seu, como é que é o nome dele, do americano, hein? Seu. É o seu bonde, né? Seu bonde. Seu bonde, pronto. Aí, beleza. Aí, mano, o que é que o Valdeci faz? O Valdeci diz, porra, Jamal, tu vai deixar a negada aqui passar fome, mano, e tal, não sei o quê. Aí tu, como um bom comerciante, mano, diz o seguinte, não, Valdeci, eu não vou deixar a turma passar fome, não, mano. Tu me paga 150 aí na saca de arroz que tá tudo certo, mano. Todo mundo sai ganhando. Aí o Valdeci, que é comerciante há 20 anos, diz, não, beleza, eu pago 150 na saca de arroz, mas eu também vou vender arroz pra turma aqui do bairro a 7 reais. Aí tu que se foda, meu Deus, meus 150. Pode descer o cacete aí. Macho, eu vi uma matéria aí dizendo, mano, num site aí, que os caras... Ah, o cara ali que fazia arroz, né? O cara que trabalhava na plantação de arroz. Os caras ali sempre teve prejuízo. Mas como é que um cara que é empresário de um ramo de negócio de arroz, mano, diz que há mais de 20 anos só teve prejuízo e continua no negócio, mano? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não, isso aí, primeiramente, mano, o Caio Almeida que doou um quilo de arroz aí no Superchat. O Caio Almeida, Joel, patrão do arroz. Aí dentro, mano. O bicho coronel do arroz. Ei, mano, tu se lembra que um tempo desse aí, mano, nos anos 2000, mano, o cara chamar o outro de arroz era xingamento, mano, lembra disso aí, mano? É, mano. Os anos Crei, dois, arroz. Né, é. Putaria, viu, mano? Mas eu não entendi, não, mano. Como é que o cara. Não, mano. É porque, há mais assim, de 20 mano, anos cara... tá aí, né? Prejuízo direto e continua no ramo. Não é. Eu acho que não é porque tem prejuízo, mano. Existe um negócio no agronegócio que é o seguinte: mano. O cara, sei lá, produz arroz. Aí o cara colhe uma chibatada de arroz e bota lá no silo, né? Pra poder vender. É. Aí por algum motivo o cara não vende, mas sei lá, a turma não tá querendo comer arroz, a turma da China comprou de outro país e ficou lá. O cara vende mais barato? Não, ele deixa lá até apodrecer. Quando apodrece, ele faz qualquer outra coisa com arroz. É. Mas a turma do agronegócio não perde, mano. Deixa inclusive, perder, mas não perde. Por quê? Porque se eles venderem mais barato, tipo, o cara chega lá, tá vendendo a 150 reais a saca. O cara tá cheio de arroz, ele vê que o Valdeci tá comprando a 150, por que ele vai vender de 50 centavos? Ele, não, mano, o Joel tá vendendo de 150, eu vendo a 100. Se o Valdeci não comprar, estraga e pronto, mas os meus 100 eu ganho. O Mário Xavier tá falando aqui, ó, o prejuízo é quando dá gorgulho. Pô, mas gorgulho não dá, né, no feijão não, hein, mano? Eu acho que não, acho que dá em tudo, né? Inclusive eu comprei uma ruma de tempero, comprei uns temperos aqui pra deixar aqui, pimenta mexicana, né? Aqueles temperos são diferentes. Aí deu aqueles bichinhos, mano, tipo uns bichinhos aí que vem nesses produtos orgânicos, né, e tal. Deu um monte de bichinho. Isso é o orgulho, mano. Isso é o orgulho. Eu fiquei puto, mano. Olhei assim e fiquei puto, mano. Baitola. Comeram a pimenta todinha. Filho de rapariga. Tu sabe que, teoricamente, o orgulho é pura proteína, né? E aí, mancho? A mais putaria, mancho, é porque esses baitola, mano, comeram todos os produtos ali caros e deixaram os baratinhos ali. Bicho baitola, mano, olha aí, mano. O gorgulho comeu a pimenta importada e não chegou nem perto do sal, foi o bicho olhando é. Porra disso. Exatamente, mano. Fiquei puta, olha aí, mano, baitola, mano, bicho gaiato, mano. Comendo ali os produtos caros, mano, e tal, mano. Mas é, ali, mas ó... É castigo. O cara sempre compra da marca mais barata, mas quando ele inventa de comprar a marcazinha melhor, o cara se fode, amigo. Gabriel Souza, a mulher do Joel rindo da putaria do gorgulho. Aí dentro, os baitola comendo ali o caro, mano. Tu é doida. Macho, mas inclusive, mano, teve outra parada que evidenciou esse negócio ali do aumento de preço. Porque a galera pensa, mano, que é só o governo e o dólar, né? Ah, o governo, o dólar. Bande baitou, Bolsonaro aumentou o preço do arroz. O Bolsonaro aumentou o preço. É doido, bicho. Acho que não é só ele, não, macho. É várias coisas, né, ali que estão envolvidas ali com... Tem a ver com o governo também, né, o aumento do dólar e tudo mais. Mas na época ali da greve dos caminhoneiros, mano, foi ali que a gente viu que o negócio era ali foi mais chibateado. Bolsonaro, né, o cara assim, o cara, não. Ali agora, o dólar não, mas a greve dos caminhoneiros... Porque ali tu viu, mano, que o negócio era mais né, doido, mas ali foi putaria demais, mano. Porque na época da greve dos caminhoneiros, mano, não tinha nada, mano, no supermercado, mano. Era batata ali, os caras comprando nas plantações locais, né, e tal. Tomate ali, os caras comprando também plantação local. Os caras comprando no sinal, né, os caras vendendo frutas e verduras ali. É, mancho, aí, mancho, o tomate na época ali da greve dos caminhoneiros tava 10 reais, mancho, a batata, mancho, chegou a 13 reais, mancho, o quilo. Então, mancho, tu é doido, mancho, a gente vai comprar aqui cenoura direto agora, vocês querem ver esses baitolos ali, quero ver esses baitolos ali, mancho, e tá... Ô, putaria, viu, mano? Mas tu é doido, mas a época da greve dos caminhoneiros foi putaria, mano. Porque não tinha nada, bicho. Aí o negócio da greve dos caminhoneiros foi porque foi outro problema. Agora o problema é o seguinte, as coisas estão muito caras e a gente não tem dinheiro pra comprar, né? Porque é covardia. Agora o pior da greve dos caminhoneiros é isso aí, que você podia ter o dinheiro pra comprar, mas a parada não chegava, né? Chegava muito pouco ali, quando chegava o pessoal comprava logo. É, mano, é doido. Agora esse negócio da crise do arroz, mano, também tem outro fator curioso, mano, que a negada não percebe, mano. Eu vi uma postagem, mano, muito interessante, mano, do como é o nome, mano? Cindy Marmita Paulista, um negócio assim, mano. Cindy Marmita Paulista. E os caras, mano, estão dizendo, não, mancha, a culpa do aumento do arroz é só do aumento do dólar. Mas tem um fator curioso, mano. A turma, quando os produtos começaram a ficar mais caros, o pessoal parou de andar em rodízio, né? O cara, não, mancha, eu não vou mais almoçar fora e tal, porque gasta mais. Eu vou comprar marmita agora. Marmita zona ali, o prato feito. Só que é o dono da marmitaria, o que? Ele era esperto, né? Ele lascava arroz ali. A metade da marmita era arroz, uma verdurazinha, um macarrão, um pedacinho de peito de frango. Aí, mancha, a turma da marmita, mano, meteu o pau em comprar arroz, mano. Arroz, arroz, tal, tal. E aí surgiu um aumento da demanda, mano. Se você pegar o gráfico de consumo de arroz pós-pandemia, mano... É, aumentou, mano. O arroz, exatamente, o consumo de arroz aumentou porque era uma coisa extremamente barata e acessível, mano. Só que aí, não foi só aqui, né? Como hoje em dia tudo é globalizado, o mundo também começou a sentar o pau no arroz porque é mais barato e tal. Aí sobrou pra quem, mano? Como sempre sobra, mano? Brasileiro, né? A turma lá nos Estados Unidos comendo arroz, a turma lá na China arroz no meio da canela. E a turma aqui no Brasil se virando com feijão ali. É, mas tu é doido. Pedro Dragon Blade aí, ó. Arroz tá tão caro que o Joel tá indo almoçar na casa do Totem Tower. É verdade. É o Der Bruno. O Joel tá alegre, né? Não falta arroz. É o Der Bruno. Isso aí é conversa, se ele tá achando ruim ficar no ramo do arroz. Ele que entre pro ramo do trigo pra dar arroz. A galera é putaria demais. É, errado é putaria demais. Né? A galera é foda, viu, mano? Ô, inclusive, mano, os caras estão frescando, mano, mas daqui pra próxima live, a turma do trigo aí fica puta, aumenta, é o próximo programa vai ser só de aumento piadas de padeira. Sledgehammer, olha, a greve dos caminhoneiros não foi culpa do Bolsonaro. foi culpa do Manel. Foi só o cara entrar pro ramo de caminhoneiros que na semana seguinte a galera do sindicato enlouqueceu. Isso aí é verdade. Isso é verdade. Barata zona. O PC já foi no rodízio de arroz. Vem isso. A gente ainda tá esperando o Bala pro PC poder ir junto com o Bala ali no rodízio. Putaria, Fagner Cruz. Nessas horas eu penso que certos são os chineses que comem escorpião e barata no espeto. Ixi, Mario. Daqui a pouco a gente tá nessa daí também, viu? É, meninão, na hora não, daqui a pouco chega, mano. É, mano, daqui a pouco a gente tá aí comendo também uma baratinha, né? Uma lacraiazinha no espeto ali. Ora, mano, o João já começou a criação dele de gorgulho aí nos temperos. O negócio é coxar, o cara já tem um meio de vida, mano. Inclusive, mas. Vixe, os cara... mano, a barata zona agora ficou preocupado, ó. Vixe! A barata tá dizendo que vai sair do putaria. Putaria, velho. Inclusive, né, mancha, a galera que vai pro... que viaja pra China, né, e tudo mais, e come grilo, né, gafanhoto, né, e tal. Os caras dizem que é bom, mano, salzinho, né, farofinha de gafanhoto. Ali. Salzinho, é possível, então. Um molhozinho ali de pimenta ali no grilozinho ali, os caras dizem que é massa, mano. Aí eu nunca provei não, né, o grilozão ali. Mas isso aí fica um alerta, mano. Tudo é cultura, é isso aí, mano. A turma lá antigamente passou por uns acostos de comida, né? Quem sabe o Brasil não tá caminhando pra isso aí, né, mano? O negócio acochar e tal. O negócio, mano, é que o brasileiro é mala, mano. A gente é um dos maiores produtores de agronegócio do planeta, mano. Só que é o que eu te disse, mano. É o caso do Joel, fazendeiro de arroz, mano. O cara não vai vender pro comércio local, perder dinheiro em dólar. Mas tu é doido, né, mas tem como não isso daí, mano. Ah, agora um negócio, mas que com certeza ali aumentou muito por causa do aumento do dólar, né? Foi esse negócio de eletrônico, mano. Macho, negócio de eletrônico. Aí tá foda, mas aí não tem como não, mano. Eu ia fazer, mano, no meio do ano agora, um upgrade, né, aí no meu computador aí, mano, trocar de placa de vídeo, né, trocar memória, né, e tudo mais. Aí eu tava pensando, botar, né, um ledzão doideira, né, exaustou com água. Aí, mas eu pensei assim, não, mano, vou botar aqui um, isso em dezembro do ano passado, né, não, mas lá em junho. Vou botar aqui memória no meu computador, uma placa-mãe melhor ali, uma placa de vídeo doideira. Aí estourou a pandemia, né? Eita, menino. Estourou ali a pandemia. Aí, mancho, o que tava já caro ficou ainda pior, mano. Ficou mais caro ainda, mano. Porque ali os caras viram, mancho. Tu é doido, mancho. A placa de vídeo que custava antes... é, 1.800, mano. Agora tá 3.200, mano. Agora tu é doido. Agora eu não sei, por exemplo, mano. O aumento dos alimentos eu acho uma parada meio gradual. Agora do eletrônico, mano, foi isso aí, mano. No meio da pandemia, pelo menos eu, né, tava perreado e tal. Quando a pandemia deu uma acalmada, mano, eu me lembro que a gente um dia desse tava conversando, né? E não, mano, tava pensando em montar um setup aqui em casa, eu perguntava as coisas pro Joel. Não, mano, essa câmera aqui, mano, é R$500 estourando, mano, eu comprei. Aí eu olhar o preço da bicha, 1.000 e cacetada ali, eu... Ixi, meu irmão. E esse fone aqui, é doido, não, mano. Esse fone aqui, mano, 150 não passa. Todo canto, R$500, mano. E aí, mas eu fui olhar, mas tudo de eletrônico, mano, pelo no mínimo o dobro do preço, mano. Tudo, tudo. De eletrônico você não acha mais nada assim com preçozinho normal e tal, não sei o quê. Mas, inclusive, tu falou desse negócio da câmera. Essa câmera aqui que a gente tá usando, né, que é uma Logitech, uma câmera da Logitech e tal, ela custa, mano, normal, 300 conto. Normal dela. Aí o Neto me disse assim, mano, não, olha aí o preço no Mercado Livre. Olhando assim, né, no celular, eu... Vixe Maria, mas... R$1.000, mas... Tu é doida, mas... Essa câmera não é nem 300 conto, não, mas... Só doida, mano. Aí, não, não sei o quê. Aí eu te abençoei, mas... Aí eu fui olhar o preço também dos Nintendo Switch, né, aí do... Da galera. A galera vendendo Switch, mano. R$4.000, mano. Macho, tu é doido, suitão aqui, ó. Suitão da massa aí. O cara podendo trocar esse bicho numa moto, né? Não é, mano? Suitão aí, mano. É, mano, porque quem não joga videogame, esse é o argumento do cara, né? Não, mano, quanto foi que tu pagou nesse videogame? Não, 3, 4 mil. Eu comprar era uma moto com esse dinheiro. Essa putaria aí mesmo, né, macho? Os caras... Não, o meu pai, até hoje, ele usa essa daí, macho. Ele pergunta quanto é que foi esse videogame aí. Ah, foi 1.800. Isso aí já dá uma prestação ali do meu gol ali. Agora pronto, macho. Agora porra mesmo, macho. Putaria, mano, aí dentro. Os caras tudo querem fazer escambo de videogame por carro e moto, né, mano? É doido, é foda de... Não é, mano, aí o controlezinho aqui, ó. É doido, mano. Só o filé, é o cachorrinho, né? Controle. Inclusive o Neto também tem um desse, né, Neto? Tava até atrás de vender, né, por 4 mil. É, na hora que eu soube que o Switch tava de 4 mil, eu vixe, mano. Já tratei logo de botar o meu no OLX, mas eu desisti. Não. Vou esperar chegar em 5 mil. Agora eu cara lucra mais. É putaria esse negócio do preço do PlayStation 5, né? Mas que a galera tá especulando aí quanto é que o PlayStation 5 vai vir por aí, né? E tal. Aí o governo, mano, inventou esse negócio do consórcio gamer, né? É não, mano. Bolsonarozão tem, mas Bolsonarozão ali gaiato, né, mano? Ele viu esse negócio aí, vixe, mano, o PS5 vai vir ali quase 5 mil reais, mas eu tenho certeza, mano, que o preço do PS5 aqui no Brasil não vai ser por baixo dos 4.999, mas nem a palma. Ah, não, mas ele vai chegar nos 5.500, quase 6 em algumas lojas. Aí aquela turma que é mala, mano, que traz o bicho na mala e tal, não sei o que, vão conseguir pelos 5 mil. É. Agora tu sabe qual é o mais escroto, mano? Eu aposto, mano. Pode anotar aí, mano. A negada vai comprar de uma vez, mano. Tu vai ver como esse bicho vai vender e não é pouco, não, mano. É, mas o próprio Switch, mano. Nintendo Switch, ele veio caro que são uma porra, mano. E se esgotou das lojas daqui de Fortaleza, mano. Imagina de São Paulo e Rio, mano. É a doido. Turma compra e não quer nem ver, não, mano. A turma ali é foda, mano. Ah, ixi, é uma categoria que é altamente desunida nesse termo aí, mano. É a turma dos games, mano. Os caras querem que se foda, mano. Se eu consigo comprar e tu não consegue, mano, o problema é teu, mano. Ninguém se une, não. Inclusive, o Mário Xavier tava dizendo aqui, ó, participando da live aí, o Máriozão, né? Aí, esse aqui, ó. Banco do Brasil lançou o consórcio gamers. Na verdade, não foi o governo. Na verdade, o Banco do Brasil é do governo, né? Tem nada... É, mas indiretamente tá foi o Bolsonaro que mandou. Bolsonaro chegou lá, né? Bota aí o consórcio gamer. Putaria, o bicho querendo comprar os videogames, né? Ali o Bolsonaro. É verdade, né? Bicho querendo... A turma roubou foi a ideia do teu pai, mano. O Bolsonaro assim, é, mano. Se o Joel paga 1.800 no Switch e daria pra pagar as prestações do consórcio do carro, por que é que eu não crio logo o consórcio do videogame ali? O Helder Bruno falando aqui, ó. Deixa de ostentar aí, Joel. Tá só passando na cara. Na verdade, eu comprei o Switch ano passado, mas ali aí tava barato aí. Ainda tava barato, né, velho? O cara teve a sorte de ter comprado antes da pandemia zona, né? Olha ainda aí. Ainda tava barato, mas saiu caro, né? O cara. O Vitor Mota tá falando aqui. O Neto vai trocar o Nintendo Switch por 2 sacos de arroz. Eu tô segurando o Switch, né, pra esse momento aí, mano. O cara vai rindo ali, mas não dá pra brincar não, mano. Ninguém sabe. Helder Bruno, vocês estão sendo modestos com esse preço aí. Vixe, mano, tá doido. O PS5, mano, eu acho que ele não vai custar mais de que 7 mil reais nem a pau. Tu sabe o que é o pior, mano? Tá todo mundo chutando 5 mil no PS5. É. Eu acho que ele vai ter aquela variação até uns 6 mil reais. Só que vai ter muita gente, mano, até 6 mil pagando, mano. Os caras não vão querer saber, não, mano. Esse negócio aí do consórcio gamer, mano, que o Banco do Brasil tá lançando, na verdade não é, é consórcio gamer também, né, mas é mais voltado também pra computador, né, essas coisas aí, né, não, é, não envolve só videogame não, se eu não me engano é negócio de informática aí também, né, o cara compra o PC de 13 mil reais, né, então... Mas é aquela coisa, mano, o cara vai comprar um, sei lá, um, vou montar aqui meu computador com AMD Ryzen 9 com placa de vídeo RTX 5300 e não sei o que mais lá. Aí o computador vai lá pra 15 mil reais. Vou comprar mesmo assim. Passe aí. Passe aí que eu passe não quero nem aí saber. No cartão. A negada agora é tudo cheia dos cartãozão do Nubank, né? Pega aí, porra. Aí. É. Passe aí logo aí. Aí nessa daí de consórcio, mano, o cara se lascou todinho, mano. Por quê, mano? Tu vai pagar, mano, 15 mil reais no PC, mas tu vai pagar em prestações suaves, né, de 64 meses de 500 reais, né? Aí quando tu olha lá na frente, mano, o computador tá valendo 30 mil reais, tu paga 3 PlayStation 5. Mas tu sabe por que esse teu argumento aí não vale, mano? Pelo seguinte, pela seguinte situação. Os caras vão fazer isso com o carro, né? Exatamente, mano. Todos os carros no Brasil, mano, que são financiados, no mínimo, tu paga 30% do valor do carro, mano. No mínimo. E quantos caras tu vê reclamando aí, porra, mano, me lasquei ali no consórcio do carro, não sei o que, a negada compra é mais, mano. Termina um, já mete o outro ali engatado e não quer nem saber, mano. É, inclusive, isso meu aí, pai, mano. Meu pai fez isso daí. Brasileiro é viciado em carnê, mano. Se a turma do mercantil, mano, descobrir que dá pro cara criar consórcio de feira do mês, mano, deixa esses bichos encher os bolsos, mano. Brasileiro, mano, brasileiro e boleto, mano. Os caras são loucos, mano. O meu pai fez isso daí, mano. Ele terminou de pagar o carro dele, né? Aí ele já meteu logo em seguida. É outra jeito. Prestação ali do de um carro, né? Ele vendeu o outro pra comprar um, né, um L200 lá. Aí mas minha mãe chegou lá assim, esse fela da puta. Putaria, viu, mano? Lá no trabalho, mano, é só o que as meninas dizem, mano. Tipo, ah, eu tô terminando de pagar aqui a prestação da TV, quanto é 200 conto. Aí ela já fica olhando, mano, a outra parcela de 200 conto que ela vai meter naquele dinheiro ali, mas assim que termina, ela bota outra. Mano. O pior que é isso aí mesmo. Os caras veem um negócio sendo pago no cartão, né? Ah, aí! Oi, ô, Marcinho! Essa prestação aqui de 150 reais da nossa geladeira já vai acabar no mês que vem. Aí o cara já olha no catálogo, né, ali pra ver o que é que tá faltando na casa dele. É o cara que começa a olhar na casa dele o que é que ele dá pra trocar, né? O cara assim, rapaz, essa cama tá meio torta aí, né? A gente precisa trocar. Não, a cama tá boazinha, não. Quero trocar, tá meio quero ruim trocar. E tal. Quero trocar essa bicha, quero trocar. Ei, mas agora quem faz isso aí, mano? Tem uma tia minha que é desse jeito, mano. Tem um supermercado aqui em Fortaleza. Que ele parcela as coisas, mano, em 24 vezes, né? Eu não vou dizer a marca, né, do mercado que a gente tem, mas qualquer coisa nesse hipermercado é 24 vezes. Aí, meu, eu trabalho em horário comercial, às vezes eu peço pra ela comprar umas coisas pra mim, mas sei lá, não, tia, vai lá no mercado e compra um aspirador de pó, mano, um negócio de 200 reais. Ela, não, tu quer que parcele? Aí eu, não, o cara, quero não. Não. Aí, não, mas fica só a parcela de 8 e pouco. Eu, já bem isso, 8 e pouco? De quanto é que tá esse bicho? R$200, hein? Não, é porque parcela de 24 vezes. Tá aí, parcelar um bicho de 24 vezes. Aí, não, mas tá barato, compra aí. Ao pior, mano, que o supermercado é mala, bota assim. Televisão, 32 polegadas, apenas prestações de R$50. Aí o cara, aí, mano, R$50 dá pra me comprar. O cara vai olhar, né? 36 prestações de 50 e tantos. Ah, porra, mano, pode prestação, mano. Inclusive, mano, eu acho que eu nunca passei na minha vida, mano, de 12 prestações, mano. Sempre paguei alguma porque coisa de 12 prestações. Porque o cartão não deixou, mano. Se deixasse ali, tu passava. Acho que eu passava mesmo. Cara, 48 vezes, né? O cara passava, mano. Sabe o que é putaria, mano? Eu trabalhava no outro local que eu trabalhava. O cara comprou um carro financiado de 24 meses, né? Bicho pagando 30%. Só que teve outro cara lá, mano, que financiou o carro em 36 meses. Aí a negada metia o pau nesse bicho, mano, porque ele tava pagando, sei lá, 5 a mais de juros, só que era por causa dos 12 meses que o cara ficou preso na prestação. Aí o cara, ei, mano, eu que sou inteligente, mano, depois de 24 meses aqui eu tô com meu carro, e tu ainda vai ficar 36 meses com a prestação, mano, os caras tudo metendo pau no cara. Putaria, mano, o Gabriel Souza dizendo aqui, ó. Isso aí vai dar nome sujo na certa com esse consórcio aí fuleiro aí. Putaria, várias pessoas ali, né? Inclusive isso aí vai ser... Macho, os caras ali são espertos, mano. Os caras ali não são burros, não. O Ciro, mano, meteu essa onda aí do negócio de tirar a galera do SPC, mano. Lá na frente, mano, ele já tá pensando nisso daí, mano. Quando surgiu esse consórcio gamer aí, mano. Os caras aí, saia dos tires seu nome do SPC agora mesmo. É, mas os caras falam isso daí, os mano. Políticos são muito fala da puta, né, mano? Porque geralmente, mano, quem é enrolado com banco é aposentado, né? E o cara tira empréstimo consignado, né, direto e tal, aí não consegue pagar, suja o nome. Só que o cara é jovem não, né? O cara é jovem, é mais esperto e tal, aí não, mano, não vou entrar nessa de... crediário, financiamento, não, mano. Aí o que é que o governo manda, mano? Não, mano, compre seu PC Gamer de 12 mil por suaves parcelas de R$200. Aí o cara entra nessa, não paga, suja o nome, aí no fim do ano tem que voltar no Ciruzão ali pra sair do SPC. Pois é, mano. Ô, putaria. Fagner Cruz e o nego vendendo o rim lá na China pra comprar o último iPhone. Ixi, mas negócio de iPhone é negócio de putaria também, viu, mano? Eu não compro mais negócio da Apple, não, viu, mano? É doido, mas os negócios caros que são uma porra, mano. E nem é os que tem as configurações mais fodas, mano, do mercado, mano. É doido, mas, mano. A Apple, mano, já é um conceito, mano. O cara compra o conceito da Apple. O cara não sabe nem o que é essa porra. Mas tu sabe que é o absurdo, mano, das coisas da Apple, mano. Conversa com qualquer... Eu ia ser um pouco preconceituoso, mas vou dizer, conversa com qualquer pessoa que tem Apple. Os caras, mano, não discute processamento, não discute sistema operacional, discute memória. Não, é um Apple de... 128 GB. Há uns 2 meses atrás eu fui comprar um celular, né? Aí eu queria um celular, mas só pela capacidade. Aí a vendedora me dizendo, mas é 128 GB. Eu, sim, meu amigo, eu quero saber da memória do processamento. Aí um celular lá, não, mas esse aqui é 256 GB, ora, porra, mano, não quer 256 GB, não, mano. E a turma do iPhone é desse jeito, mano, quer só o armazenamento, quanto mais melhor. É, mas os caras não prestam atenção, não, aqui esse celular aqui é o Snapdragon 830, não sei o que. Os caras nem se tocam disso aí, mas só a capacidade de armazenamento e tal. Wagner Cruz aqui perguntando, Neto, e quanto ao arroz coins, tu vende o teu Switch? Isso aí é um tema relevante, viu, mano? a turma mete o pau aí nas criptomoedas, né? É. Agora é porque o brasileiro é foda, mano. A criptomoeda tá Bitcoin, crescendo no, né, planeta todinho, é, mano. E o pessoal no Brasil, mano, trouxe um esquema de pirâmide, mano. O Manel tava com um esquema desse aí, de vender Bitcoin por empreitada de pirâmide aí. O Helder Bruno tá falando aqui, ó. Não venda um rim pra comprar o PS5. Lembre-se de que o outro pode falhar. Aí ele falou aqui embaixo que teve um chinês que fez isso aí, mano. Que o chinês vendeu um rim, né, pra poder comprar o PS5 agora em dezembro agora. Aí o outro rim dele começou a falhar. Aí o cara teve um azarzão foda, viu? Ah, é mais vazado o cara, mano. É, mas uma pessoa saudável ali, bebendo águazinha direto, mano, dá pra segurar ali. Vai ter aquela parada, né? Esse bicho vai morrer, mas vai morrer feliz ali, jogando PS5zão na estreia ali. Pois é. Aí. Inclusive, já vamos mandando os salves, né? Que a gente já vai, né? Dar os salves aí, né? E tal. É o horário aí. Inclusive, mano, eu tava vendo uma revista antiga de videogames ali, o preço dos videogames na época, né, ali que eles foram lançados, né, e tudo mais. Aí era na revista Super Game Power, né, que tinha aquelas propagandas da Pro Games, né, e tal. Putaria, viu? Aí tinha lá os preços, mano, Super Nintendo aí, R$99. Aí, Play 1, R$199. O Neo Geo, R$329. Aí eu fui dar uma olhada no salário mínimo na época, mano. O salário mínimo, mano, era R$50, mano. O cara comprava um Super Nintendo com dois salários, mano, na época, mano. Mas se tu for ver, mano, a história dos videogames, os videogames têm pouquíssima variação de preço, mano. Tipo, de 20 anos pra cá, mano, um videogame top saiu de $199 pra $299. E o que o pessoal tá especulando é que o PS4 vai sair por, sei lá, $499. Então, assim, mano, pro primeiro mundo, não é uma diferença, aumentou $100, é foda, é foda. Mas os caras vão pagar, mano. Tipo, economiza uma semana a mais de salário, o cara compra. Agora o negócio, mano, é que o dólarzão, mano, bicho, daqui pra lá já tá R$6, mano. É. Aí se o cara fosse trocar pau a pau, mano, sei lá, $500 a R$6, só aí, mano, já dá R$3.000, mano. Aí o governo vai tirar aquela pontazinha dele de importação, né, e tal, não sei o que, já vai pra 5 cacetada aí. Só de leve, assim, sem nem botar o do atravessador no meio. Acho que não tem como não, mas videogame não tem como, mano. Videogame sempre foi um negócio caro, mano. Não tem jeito não, mano. Agora eu não dou nem a pau ali. R$5.000 no PlayStation 5, mas nem a pau, mano. Tá doido. É, mano. Clipa isso aí, mano. No final do ano... Quando, cara, a gente a fizer caixa, a parte, né, de, enfim, a hipocrisia 2, o João com a caixa do bicho aí, e uma cicatrizona doideira aqui nas costas. Acho que eu me lembro na época ali que o Dinman, o amigo nosso, né, ele tinha um Neo Geo, mas... E o Neo Geo era aquele Neo Geo CD, né? Que era caro que só uma porra, mano. R$300, mano. E ele, mano, o bicho ali era o quê, mano? Era uns 6 salários, mano. Pro cara comprar um bicho daquele ali, mano. E com o Jim tinha, aí, mano. Aí que tá, mano. Aí que tá o segredo, mano. Eu me lembro que, por exemplo, quando o Jim foi comprar o Dreamcast dele, mano. O Dreamcast era uma putaria dessa. Era R$600 e o salário era 300 e pouco. Era dois salários, né? O videogame. É. Aí esse bicho foi lá no... Como é aquele mercado ali na Bezerra, mano? Ah, no mercadozão aí, perto de preço, alguma parada dessa. Passou o bicho de 24 vezes ali no crediáriozão e pronto, mano. Levou o bicho pra casa. Era verdade, viu? Mas isso aí... Isso macho, aí na época, na época dos videogames. Se o PlayStation 5, mano, chegar por R$6.000 e as lojas venderem, mano, de 24, 36 vezes, mano, eu aposto que esse bicho vai ser o mais vendido do Natal, mano. Tenho nem dúvida. Vai ser. O Vitor Mota falou aqui, ó, o senhor Pinóquio já botou o PS5 dele na OLX, ó. Dá uma olhada aí. E vamos dar uma olhada já. É verdade. Isso aí não dá pra negar, não. Eu vi esse anúncio também. Putaria, o Helder Bruno disse aqui, ó. Não comparem de forma burra. Tem que ver o salário da época. Aí a gente falou, né, mano? Do salário ali da época, né? E tal. Não, é isso mesmo. É porque tem isso aí, tem um salário mínimo, mas você tem que pegar o preço do dólar na época. Porque o videogame, mas infelizmente até hoje, Brasil, os caras lá na Sony do Japão, rapaz, vamos lançar aqui o PlayStation, aí $500. Aí um japonês lá, não, mas o Brasil, mano, não sei o que, tem que diminuir os japoneses, rebola esse bicho da janela, mano. O japonês tá nem aí, mano. Brasil. Inclusive a Nintendo, mano. A Nintendo é uma das que faz isso daí, mano. A Nintendo não tá no Brasil, mano. É porra de Brasil, mano. É doido, né? Tu sabe que a Sony fechou a fábrica dela, né? Fechou não, é, né? Vai fechar. A Sony olhou assim, ai, é, mano, quero videogame barato, não se fuder, meu, vai me embora dessa porra. 2021 eles estão tirando o time, viu, lá de Manaus. Então prepare-se. Ô, putaria, velho. Pedro Dragon Blade, hoje é o aniversário do meu primo, Paulinho Pinho. Tá aí dentro. Mandem parabéns pra ele que é fã de você. Esse aí foi criativo. Né? Putaria, mano. O Mário Xavier disse aqui, ó. Burajiro é meu zrovo, diz o japonês. É, mas é exatamente isso aí que o presidente da Sony falou quando o cara perguntou, e o Brasil? É verdade. Putaria, velho. Inclusive, vamos embora. Já deu o horário aqui da live, né? O japonêsão aí encerrou ali o programa. Vamos embora. Se inscreve aí no canal, tem todas as redes sociais aí da gente aí embaixo, né? E tal, na descrição aí. Segue a gente lá. Inclusive, tem a enquete no Instagram. Vai lá votar, viu? @azileitor lá no Instagram. Dá uma votada lá, né? Que a gente vai. Voltamos sexta-feira. Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Você que tá ouvindo essa live agora, já sai daqui direto lá pro Instagram do Azile e dá uma votada lá. O futuro de vocês depende disso aí. Gabriel Souza. Imita de novo esse japa aí, João. Como é que é o nome do japa? Isso aí, mais uma aí. Como é que é o nome do japonês, hein? É o Fujiro na Kombi. Tava lá o Fujirozão ali na entrevista, né? Aí chegou o brasileiro lá, né? Da empresa. Ei, mas e o mercado brasileiro? É o japonês... Buradiro, Iris Merozorvo! Simbora. Simbora. Falou, galera. Até a próxima live. Falou.